4-0, decoda pista 9-0, curva direita da Elder da Rocha, Rocha Pá. Roda direita 10, covado, roda 5, voo, centro, conversível, 532, e controle 208, 4207. Mas o corpo 207 com atendimento correto, chame pronto para o pushback e acenamento. Eu chamei a 6200, acione identificação. Dessa via, chegada Mari, para o nível 050, ajuste no 014. Via parte Índia, ponto de espera, torre 118 de cima 95, altímetro 10014, bom voo. Lógica Golf Kilo, contato radar estabelecido 5,9 milhas, sudoeste Salvador, voa na proa de Mari, para interceptar a chegada da Mari, ajuste no 014, extra para nível de voo 050. Patrão Lógica Golf Kilo, confirme se cumpre o procedimento RNAVE ou irá fazer o NDB Zulu. Gente. Thank you. Autorizado a linha de Mantenta, 3191. E agora, confirme como recebe. Ainda mantém a chave, como se tivesse o microfone aberto. Gente, T3191 após alinhado, autorizado decolagem, vento 210 graus, 06 dúzia de nós. Oceano M1 no 40, autorizado a alinhar e manter pista 1 no 0, confirma como recebe esta frequência? Encheado? Encheado, uma voz linda. Obrigado. Alô, Salvador, bom dia, pastor 20. Zona 91, decolos 21, controle Salvador, 120, decimal 1. 208, bom dia. 20, prossiga. Barbacena, para autorização 260. Ajuste 10 no 4, autorizado para 6609, reporte estabilizado. Estabilizado na presente, claro, recapita 6605. Teste para 2.500 metros, 0904. Oxe, 6202. Controle, bom dia, T3191, passando 2.000 metros. T3191, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Via da EL, nível 360, certo, 3191. Autoriza a alteração do plano para a Barbacena, por gentileza, guarde cópia. Não guardo da cópia, o pastor 20. Oceano M1 no 40, autorizado decolagem, vento 200 graus, 0612 de nós. Iniciando, é um Tango Oscar Golf Uniforme, contato radar estabelecido 63 milhas sudoeste de Salvador, voe na proa de mare para interceptar a chegada da mare, ajuste no 014, reporte no ideal de descida. 208, obrigado. Tango. 420. Autorizando Barbacena, nível 260, decola da pista 10, curva à direita, subida da EL, Leda Mótiva, via Zulu 10, até a posição Ognave, onde modifica em coordenação, desce a 105 e prossegue direto. Responde 5511, controle 120, desce a 8. saída pastor 1-0, autorizado para Barbacena, nível 260, decola da 1-0, com curva à direita, saída da El, transição Zeta, Montiva, via Upper Zulu 1-0, até o Gnase, onde modifica a regra, transponde 5511, controle 1208, não copiou qual a frequência para chamar após o Gnase. Controle 120.8. Sente após o Gnave, chama com frequência? Não, após o Gnave é a frequência junto ao centro. Sente e vai chamar o centro para mudança do Gnave. Pastor 20, está pronto para o estacionamento. Pastor 20, autorizando o estacionamento, estou pronto para o ataque. Chamar ataque, pastor. Fala, Salvador, bom dia, vou 094, autorização Fortaleza para o espaço. Continua não autorizado, chame táxi. Confirmando para o 4207, pushback acionamento? Aqui. Confirmando, foi o 1094 que chamou para Fortaleza? Afirmo. Prepara a subida Momo, transição Froti, aguardando apenas a confirmação do transponder. Momo Froti, aguarda. Altan Mosca Golf 5. Suspensar o sequenciamento, curva esquerda pro A0 no 5, limite radial 260 Salvador. Esquerda pro A0, 260 é o limite. Em caso de falhas ao interceptar radial 260, autorizado que assume navegação na proa de Duna para o procedimento NDB Zulu e descer para 2000 pés, completar o procedimento. O Oscar Gostinho. Nove, informa o tráfego 1:20 rumo norte, Charlie 208, cruzando 075, indecida. Informa que irá ultrapassar o mesmo para o procedimento, para a aproximação. Autorizado para a vista 366, gol 9954. 366, gol 9954. Deixa eu manter a raizilha, bate uma centena, gol 9954. Autorizado. Bom 9954, desce e mantenha nível 080. 080, bom 9954. Golf e informo que irá ser ultrapassado pelo tráfego posição 9 horas, 1-3 milhas, rumo Nordeste, um Boeing 738, cruzando o nível 1-1-0 em descida para o 080. Iniciou a nave, já avisou com a pista. 1-0, Oxanel 6200. Oxanel 6200, complete a final chame torre 118 decimal 9. 118 na Oxanel 6200, muito bom dia. Transformador 1962, passando 220, mais 1-1-6-2, ação de identificação, desça para o nível de voo 090, via chegada mar e ajuste no 0-3. 090, via VT. Plan 3191, chame Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. 251, antena 2235, só aterrizou no avião. Uno 21, em autonomia de 4 horas e 35, alterando o Ribeirão, foi aqui. O sigilo desse mantenha 4 mil pés. 4 mil pés. Dia 118, 9 e 5, boa hora. Desce, mantém nível de voo 070, trato anteriormente informado, agora cruzando 6 mil em descida. 070, voo 9974. 6200, passou Victor, Serra Victor 372, baixando checado. Oceano 6200, avistado pouso autorizado, pistão 10, vento 220 graus 079, QNH 10113. 0113 pro Oceaner 6200. Chame Recife na frequência 125 decimal 45 alterna 126 decimal 85. Oceaner 6140, vai chamar o Recife 1255 1285, obrigado. Uno 62, informo tráfego 1 hora, 1,6 milhas, rumo Nordeste, um Charlie 208, cruzando 065 em descida. Bom, Uno 094, sem contato com o centro, para localizar o setor que se encontra seu plano, por gentileza, peço que aguarde. Aguarde, obrigado. Só confirmando, vê se tem como o plano como Papa Romeu, Golfo e Tango Mike, por favor. Autorizado procedimento em nave, reporte estabilizado. 2500, 0904, visão ao contrário, gol 9954. Patango, Oscar Golfo, Silo, curva à direita, proa 055. Direita 055, gol, seguiu. Pistão 10. 204207. 20 autorizado a cruzamento, pistão 028, repartir o taxi 6 Delta. Oceano 6200, solo aos 32, ao livrar a primeira direita, antes da onça, chame solo 121, decimal 9. Alfa 209, Oceaner 6200. Oceaner 6200, prossegue Alfa, repartindo Juliette. Oceaner Alfa, repartindo Juliette, Juliette. Muito bom dia, é o Oceaner 6200, lembrando na Alfa. Oceaner 6200, bom dia, ataque seria Alfa, seguindo Porta Aérea, Juliette, Portão 03. Alfa Juliette, segue o Porto Aéreo para o 3, Oceaner 6200. Oscar Golf Uniforme. Patango Oscar Golf Uniforme, controle Salvador. Doutor, para o sequenciamento, curve à esquerda, proa 010, seu limite a radial 260 de Salvador. Em caso de falhas, ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de Duma e completar procedimento NDB Zulu da pista no zero. Ono 094 é o solo? Ono 094. Confio, vai sair como gol no 094 ou como Papa Romeu Golfo Tango Mike? Qual o plano de crédito, Papa? Desconsidere. O senhor acabou de informar que deverá sair como Papa Romeu Golf Tango Mike. Afirmo, vamos confirmar agora a sua rota, participe e transponder 5525. 5525, trabalho. Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, desse, mantenha 3 mil pés, aguarde para reassumir proa de duna. Pura, 3 mil, vai aguardando, vai aguardar. Golf Kilo. Correção, Pastor 20, Juliette, Pátio, Índia, ponto de esfera, torre 1, 1, 8, decimal, 9, 5, altímetro, 1, 0, 1, 3, mão, voo. Pastor 20, Pátio, Papa Romeo, Golf, Tango, Mike, cópia. Chame que é o número 3 na aproximação. Tráfego que o precede como número 2 é um Charlie 208 com grau de 160. Agora 9 milhas para Duna. Controle Salvador, Azul 4207, bom dia. Azul 4207, contato radar decolagem subavia, saída da El para o nível 340. Direto, saída da El para o 340, solicito quando possível já direto Motiva, Azul 4207. Aguarde 4207. Golf Tango Mike, após a viagem passear na 03, autorizado e chame táxi. Após 03, autorizado e chamar ao táxi. O Papa Romeo, Golf Tango Mike. No 162, informe a velocidade indicada. Confirme o azul 4207, cita por A180 devido a informações na saída. Confirme o azul 4207. Confirmo, 4207 por A180. Livre, corrijo, autorizado, desvio, reporte ao término. Autorizado, desvio, reporte ao término, 4207. Dono 162, vetor para sequenciamento, curve à esquerda, proa 015, seu limite radial 270 de Salvador. Em caso de falhas, ao interceptar o ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa Serra Vita 368, descer para 4 mil pés e completar o procedimento RNASB com a velocidade reduzida. Reduz velocidade, proa de limite 270 de Salvador, intercepta 368 após S4000, gol 992. Estabilizou, gol 9954. Gol 9954, torre, 118, decimal 95. 395, torre. Torre Salvador, gol 9954, estabilizado final, pista no zero. Pode usar o contrato 9954, ajuste no 0 no 3. Cortará 1 no 0 no 3. Gente, o Papa Romeo Fox Trot Bravo Juliette, aguarde. Tango, acho que agou o filme fome. Direita pro 030, o limite permanece junto com a falha de comunicação. Bom dia, tá 346, por informação, Victor. Tá 346, em aguarde. Papa Romeo, Fox, Bravo, Juliette, confirme, tá voando direto de Salvador? 54, pouso autorizado, pistão 0, vento 190 graus, 109. Autorizado, pouso no 0, gol 9954. Bom, Uno 162, desça para 4, 10, ajuste no 0, 1, 3, da presente, está autorizado Voa Serra Vita 368 para procedimento RNAV. Voa Serra Vita 368, procedimento RNAV, desce 4.000, não no meio. Tan 3436, acione identificação dessa via, chegada a Mari, para o nível 090, ajuste no 0 no 3. Descendo até o 090, da 3436. As duas relatórias, o 4207, temos o desvio, possibilidade de voar Leda ou Motiva, se possível. Inicialmente Leda, aguarde Motiva. Leda 4207. Avatar Mosca Golf Kilo, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 2295, vai manter 160 aí até Simbra, ok? Pra... Gente, graças. Avatar Mosca Golf Uniforme. 2,7 milhas do Oeste Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna. Esse mantenha 3 mil pés, ajuste no 0. 14. Pronto, vamos para a 36, desce e mantém nível de voo 050 via Mari. Estou 20. Mantenho o ponto de espera em chama. Passou 3.008, iniciando o 1.62. Está no 1.62, complete a aproximação, reporte Serra Vita 3.66. Passarem. Oscar Golf, quilo pista livre, pouso autorizado, vento 220 graus, 1-0, né? Pouso livre, Golf, quilo. Siga. Novembro, prossigo conforme autorizado, aguarde o contato radar na decolagem. 14207, chame Recife no 25.1, no Alpena no 28.35. 25.1.28.35, azul 4207, bom dia. Novembro, Oscar Romeo. E meu tipo de equipamento? Pegou 1790 para Recife? Afirmo. Autorizado, Recife, nível 370. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju e upper do 1-7. Transponder 5557, controle 120, decimal 8. PNDP Zulu, reporte estabilizado. Dois, continue em aproximação, aguardando autorização de pouso. Informa o vento 220 graus, 1-1-2, quem negar 1-0, 1-3. Deixa o voo 1-1-62, aguardando o salivo. Com ground de 1-1-60, está agora 8 milhas para a duna. Alvender Oscar Romeu, acione o transponder 0144. Oscar Golf Kilo, solo Oscar 3, olhe para a primeira direita, solo 121, decimal 9. Autorizado em frente, obter sinalizador. Do vento 210 graus, 109. Autorizado o pouso, gol 1-1-62. Tá me ouvindo, Erasca Romeu? Contato radar estabelecido, agora 4.2 milhas, sudoeste de Salvador. Informe que Salvador opera instrumento com 1.300 de teto, 5.000 de visibilidade. Confirme se a aeronave é habilitada IFR e a tripulação homologada. confirmo. Sendo para confirmação para prosseguir para o Salvador. Para 3436, desse mantenha 3 mil pés, após o ITAP, voo Serra Vitor 368 para o procedimento RNAV. Desce após o ITAP, 368, descendo para 3 mil, para 3436. Novembro, Oscar Romeu. Prossiga direto pro do farol de Itapuã, reporte no ideal de descida, ajuste em Salvador no 013. Um, 3436, desça para 4 mil na Procer Vitor 368 da presente, está autorizado o procedimento RNAV e reporte estabilizado. 4 mil na Procer 368, autorizado RNAV e reporte estabilizado, está 3436. FAB 20, Pastor 20, autorizado a linha aérea manter, tem condições de agilizar? Sim. Informação? Fox Bravo Juliette, mantém regras de voo visual, confirme. Gente, tem condições de cumprir o procedimento RNAV ou o NDB Zulu? Gente, da presença autorizado pro Ed Duna, reporte para a modificação de regras. Acho que a Golf Uniforme complete a final e chame torre 11895. Tem condições de manter a presente velocidade até próximo marcador externo? Pastor 20, autorizado decolagem, vento 200 graus, 119. Decolagem 20. Oscar Golf, Papatango Oscar Golf Uniforme, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, QNH 10, 13. Oscar Golf Uniforme. Papa Romeu Golf Tango Mike, mantém o ponto de espera da 1-0. Pastor 20, decola os 48, controle Salvador, 120, decimal 8. Salvador 208, boa. Controle Salvador, Pastor 20, na Dael. Pastor 20, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 260. Via da El até 260, Pastor. Pouso na pista 1-0, vento 190 graus, 1-3, não é? Oscar Golf Uniforme. Golf Uniforme, livre pouso na 1-0. Zé Juliette, 1-9-6-2. Graças Juliette, ponte 1-0. Gente, quando iniciar a descida, está autorizado manter a velocidade máxima. Vento 190 graus com 14 nós. Ok, graças a Deus. Papá, Vitor, meu Oscar, precisa. Vitor Romeu Oscar, como recebe o controle? Golf Tango Mike, autorizado a alinhar e manter pista 1 na 0. Ali manter 1 na 0, Golf Tango Mike. Claro, recebi sim. Agradeço pela ponte. Apenas informe ao Vitor Romeu Oscar que chame Recife na frequência 1260, secundário 1288. O Chané 6356 aciona identificação desta via, chegada a Mari para o nível 050, ajuste 1013. Santo 3436, torre 118, decimal 95. 295, bom dia, 3436. Patrulha, eu foco para o GDS, quebrando 075 na projetona, entrando na velocidade máxima. Gente, o Fox Bravo Juliette, inicialmente a descida está autorizada até 2.500 pés na projetona, reporte para modificação de regras. Paulo Salvador, o gol 9790, solicita autorização para flashback e acionamento no 02. Que decola 52, controle Salvador, 120, decimal 9, corrijo, decimal 8. 608, boa. O transponder 5570, Golf Tango Mike. 5570 no transponder, 208 com controle, Golf Tango Mike, boa. Cola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Leda Motiva. Via perdulou 1-0, Cobave, aperdulou 1-6, conforme rota. Transponder 5554, controle 120, decimal 8. Autorizado, São Paulo Pamonha, número 3660, colando da 1-0, segue da El, Leda Motiva. Aperdulou 1-0, Cobave, aperdulou 1-6, corpo, segue conforme rota. Transponder 5554. 4, encontrou 1-0-0-8, 3-3-4-5. 3-3-4-5, correto, e pronto para o pushback e acionamento. Camarada. Então, 3-4-3-6, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-3-9. Teve pouso na 10, tá? 3-4-3-6. Ó, chegou o Fiquilo, Mike, Quebec, reporte para o cruzamento. Você está em Quebec, vai passar para o cruzamento, ótimo, eu vou. Chegou o Fiquilo, na Quebec, subitorre 1-1-8, 1-9-5, bom voo. Aguarde coordenação. Aguarde, já. Aguarde. Pastor 2-0 da presença, autorizado voar direto, Motiva. Direto, Motiva da presença, pastor 2-0. Oscar Golf Kilo está autorizado o cruzamento da pista 1735 até o 45. Urbano, foi o 3895 que chamou para o pushback? Afirmo. A ponte crack está autorizada a chamar táxi. Gente, o novembro da Alaska Romeo, reporte visual com campo na proa do farol de Itapuã. Tem 3436, solo 55, solo 121, decimal 9. Visual 934. Salvador, bom dia, tá 3436 para ingressar. 3436, taxi Guia Alfa, chamei antes do Juliette. Fox Bravo Juliette, olha ali a Prau externa, tem direito a uma formação. Fox Bravo Juliette, confirme se tem referências visuais com solo. Aqui, amor, referências visuais com solo. Bem, está autorizado o voo à proa do marcador externo, reporte para modificação de voo. De regra de voo. Passarei. Conosco, de forma 5, ajustada no 093. Conosco, 790. Chané 6356, número 2, na aproximação. Vai seguir um tráfego menor performance, um Passa Alfa 34. Agora está 10 milhas para a Duna. Complete a redução de velocidade para 2009. Chané 6356 prossegue via Mari, informo que após etapa irá voar o Serra Vita 368. Torre Salvador, bom dia, Gol 9790, próximo ponto de espera, pista 0, pronto para decolagem. Gol 1790, autorizado a linha e decolar, pista 10, vento 180 graus, 119. Autorizado a linha e decolar, pista 10, Gol 9790. Decimal 4,5, secundário 1,26, decimal 8,5. 2545, 2,65, Golfo Tango Mike, bom dia. Ponte Espera, Rio 1-1-9-9-5, Ajuxa 0-1-3, Mogol. Ponte Espera, Rio 1-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Buxané 6356, voo Serra Vita 368 para o procedimento RNAV. 68, tá bom, 6356, correto. 10 ou 10050. Oceania 356, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 3. Papá Romeu Fox, Bravo Juliette, desça para 2.000 pés, autorizado o procedimento NDB Zulu. 2.000, o Bravo Juliette. Após o que vai para o 08, à sua direita. Gente, estamos de Lince e repartindo a Lima. Torre 18.95, Novembro e Oscar Romeu. 120 na escuta. Gol controle Salvador, bom dia, 1790, gol, cruza 2400 para 370. 1790 está em contato radar, suba via saída PUC para o nível 370. Via saída PUC até o 370, 1790. 420 na escuta. 120, chame Centro Recife, na frequência 118, hoje é 12251, alternativa 18 decimal 35. 120, chame Centro 251, alterna 235. Final da frequência. 2366, decimal 050. Decola de imediato. Afirma. TAM 3895, autorizado a linha de decolar. Pistão 1-0, vento 1-80 graus, 1-0. Decola 1-0, TAM 3895. Bruno, Elefa. Biagas, 1-7. Transponder 5570, controle 1-20, decimal 8. Papa Romeu, Foxtrot Bravo Juliette, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. GNH 10013, informa o helicóptero, um Alfa 19 Serra, prosseguindo à sua direita para a pista 35. Sim, seu Bravo Juliette. E o TLB? Minha terminave, reforço estabilizado. 2500, eu passarei estabilizado. 356. Papapá, Victor Romeu Oscar, na chegada Mari, o Imari para esse centro da chegada é forte para a descida e forma o controle sequência de fazer o RNAV e o procedimento em NDB Zulu. Fazer o RNAV, voando Mari para o Brasil. Gente, vou ITAP na presente, desça até o 060. ITAP 060. 1790, autorizado Vadiato Romeu Fox 018. Muito obrigado, na prova do Romeu Fox 018, 1790. Fox Bravo Juliette, continua a aproximação aguardando a autorização de pouso. Aguardo. TAM 3895, decolou 03, controle Salvador 1208. Desaltado. 208. TAM 3895, copiou? Sua via saída da EL para o nível de voo 340. Via da EL 340, TAM 3895. 1-0, vento 1-80 graus, 1-49. Líder Fox 1-0, Bravo Juliette. Para identificação. E solicitou o cruzamento da pista 1735 a matrícula. 0. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da EL, Leda Irume, via azul direita 57, bolso. Transponder 5571, controle 1-20, decimal 8. ao controle. Seja mais correto, sim, pronto para o pushback estacionamento. Obrigado. Tá pedindo nada, 6356. 6356, complete o procedimento de nave 2, na frequência 198, decimal 95. 295, obrigado. Golf uniforme, afirmativo. Está autorizado o cruzamento pista 1735. 62, prossiga na descida para 2510, o ajuste é 9013, o IC é hábito 366. Romeu Fox, Bravo, Juliette, Solo, 06, Olivra, 121, decimal 9. Lembra se com o meu ou estacionar até com a entrevista no corte. Até a próxima. Cortada. Táxi via Alfa Chumiante, táxi Juliette. Autorizado, senhor, para o táxi. Estou a 1.210, 6356. 6356. Pouso autorizado de pista 0, vento 190 graus, 139. Pouso 190, 6356. Aguarde a coordenação com o centro Recife. Da LBT? Um decimal 9. 3756. Se continuar, eu chamo o senhor para cópia. Primeira aerovia, uppers do Luna Zero. Calma, aguarde. Fox Bravo Juliette, mantenha a posição. Por gentileza, a aeronave irá taxiar por esse caminho. Solicito que retorne e mantenha a posição na Juliette. Acionar 6356, táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 6356. Ah, quer dizer, é que sim. Com 1285, a bordo, 4 horas, que alterna minha opinião. 6251, alterna 2235, boa. Sorri 118, decimal 95, ajustando 093, no voo. Papa Romeo, Bravo Fox Mike, poderia confirmar a primeira aerovia? Serra Vitor 366, em descida para 4 mil pés, o ajuste é 90 no 3. 90 no 3, voa no 366, Vitor 3, minha pergunta, Romeo. Fox Bravo Juliette. É o Capitão. Confio vista reporte para a descida. Vai entrar na descida, meu. Afirma, tem condições de prosseguir no táxi? Afirma, tem condições de prosseguir no táxi até o ponto de espera? Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette 13, 3745, Arim decola, pista 10, o vento 90 graus, 129. Desça para 4 mil pés, o ajuste 90, 93. Vitor Romeu Oscar, desça para 2500 pés, o ajuste permanece, autorizado o procedimento RNAV. Autorizado a RNAV, descendo para 2500 pés, Vitor Romeu Oscar. 362, 962. 962, torre na frequência no 8, decimal 95. 895. E a Mike na Quebec chame torre 118, decimal 95 para prosseguir na base.